harpa cristã, riquezas do céu. Ó, buscar não as riquezas deste mundo de incertezas. Ai do céu, não tem tristezas. Ó, buscar e assim buscar. Ó, buscar não as loucuras que só trazem amarguras, mas as gozo verdadeiro. Ó, buscar, sim buscar, sim buscar Jesus bendito, seu amor é infinito, inefável, inaudito. Ó, buscar, sim buscar, ó, buscar santidade, a pureza, a caridade, com temor, com humildade. Ó, buscar, sim buscar. E Jesus, imitadores, sede vós, trabalhadores, e buscai os pecadores. Agora procurá-los, pois Jesus manda chamá-los.